mais parte, não quero ser a vítima do martelo que bate e da sentença de morte a um cidadão de bem que não matou, nem roubou, nem estuprou alguém. É só um refém do vício que o demônio criou, um precipício escuro sem um fim, sendo sujeito a morrer sem conhecer o Senhor, seguindo a praga causada por Caim. Um homicida, o fato é a inveja, é suicídio viver aqui nesta merda. Sem ter orgulho, a poeira toma conta, usa bagulho, crianças de ponta a ponta. Sem incentivo do governo vai morrer depressa, com um gatilho no dedo, um arregaço na testa. Sua quarta série não trouxe o necessário, não, para neguinho não sorrir, não, nem o tirar como otário. Nem dá pra ser um balconista na padoca da esquina, nem pra comprar uma rosa entregar pra sua mina, ou reformar o túmulo do seu irmão, ou descolar munição para o seu canhão. Mente vazia é prato cheio pro inimigo, que vem na dele até parece o seu amigo. Depois invade sua cabeça, sua casa e te mata, trazendo lágrimas pro rosto da sua mãe, te transformando num cachorro vira-lata, em um noiado viciado em dar banho. Trouxe pra rua toda a gíria que aprendeu na cadeia. São 10 da noite, a neblina, a lua tá cheia. Na estrada do horizonte eu vou e sigo a pensar na ue. Vou viver a liberdade, vou viver e sonhar na ue. Na estrada do horizonte eu vou e sigo a pensar na ue. Vou viver a liberdade, vou viver e sonhar na ue. Amanheceu como sempre, tranquilidade desperta. Muita criança na rua, o comentário é a guerra. Não quis saber de carrinho, caderno incomoda. Viver assim um menino não vale a pena, é foda. Vê na gaveta um 3-2 enferrujado e tal, presenteado pro seu pai que já foi pro céu, que já matou, sentou ali no banco dos réus. Papai Noel chegou, Jingle Bell. Teve um instinto de bandido desde que cresceu, a tatuagem no braço, meu rei é Deus. Teve um moleque de responsa com a mina amada, que não deixava no tempo, nem nas velhas baladas. Na guerra, no fogo, no palco do horror, ali sim é onde habita o verdadeiro amor. Pensava eu no seu filho, se vai crescer dessa forma, jogando tudo pro alto, agonia é foda. Pés no chão, cabelo crespo, anda assim um menino, no pescoço tem um terço, esse é seu estilo. Um 3-2 enferrujado, atitude é pouca, quero um oitão aniquilado, lotado até a boca. Correr atrás do prejuízo é o que ele fala, vem na lembrança o seu pai ali crivado de bala, caído no chão com um terço na mão. O assassino não quis saber de perdão, descarregou tudo em cima, na cabeça e no corpo. Agonizava no chão como agoniza um porco. Véspera de Natal, na meia-noite terceira, 11 da noite, a neblina, a lua tá cheia. Na estrada do horizonte eu vou e sigo a pensar na ue. Vou viver a liberdade, vou viver e sonhar na ue. Na estrada do horizonte eu vou e sigo a pensar na ue. Vou viver a liberdade, vou viver e sonhar na ue. Crucifixo no peito, ele foi dar um rolé. A proteção tá feita pelo meu Deus Javé. O pensamento de matar ainda persiste, descarregar todo o ódio que ainda existe. Está na rua com o ódio exposto no rosto. Esta vitória não tem pódio, só tem desgosto. O ponteiro marca, o tempo está esgotando, a tristeza é sem fim, a meia-noite chegando. O crucifixo tá no peito pra lhe proteger, fica olhando pro alto sem saber o porquê de tanto ódio, rancor não nasceu pra isso. Ouvi uma voz bem sutil, a voz era de Cristo. Jogou a arma no chão, ficou quieto então, observando a neblina congelar o oitão. Ouvi um sorriso nunca visto naquela face, uma voz bem sutil que evitou um desastre, trazendo a paz ao coração daquele menino. Somente o ódio oitão é quem guiava o seu destino. Testemunha real, vivido nesta guerra. É meia-noite, Natal, a lua está bela. Na estrada. estrada do horizonte eu vou. Estou indo nessa malandragem, um abraço. Vingança é bom, mas aí eu descobri que perdoar é bem melhor. Eu não tinha nada, eu não tinha dó. E hoje eu tenho um terço, um crucifixo e só. Vou viver e sonhar, na estrada do horizonte eu vou. E sigo a pensar, vou viver a liberdade. Vou viver e sonhar, na estrada do horizonte eu vou. E sigo a pensar, vou viver a liberdade. Vou viver e sonhar,